for atravessar pros lados tem que olhar. Sempre, sempre prestando atenção nas cores verde, amarelo, vermelho. Fora da faixa não. Se você quiser, eu posso te ajudar. Segure na minha mão e vamos atravessar. Vamos devagar, prestando atenção nas cores verde, amarelo, vermelho. Fora da faixa não. Se você quiser, eu posso te ajudar. Segure na minha mão e vamos atravessar. Vamos devagar, prestando atenção nas cores verde, amarelo, vermelho. Fora da faixa não. Sempre, sempre temos que nos cuidar.